Panorama Agrícola para 11 de dezembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, 11 de dezembro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão Eduardo Maier e Márcio Peixe. O ditado de hoje é: nunca digas que desta água não bebereis. Na dica de hoje, linhaça para a sua saúde. Na entrevista desta quarta-feira do Panorama Agrícola, você confere: irrigação pode triplicar produção. E no noticiário, Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, com apoio da EPAGRE, realiza seminário Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 483665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no site do Governo do Estado, no site da EPAGRE e no portal Dia de Campo. Dica do dia. A semente de linhaça regula o intestino e é fonte de carboidratos e proteínas. O uso contínuo da linhaça pode ajudar mulheres a controlar os efeitos da menopausa. É hora das notícias. A EPAGRE assinou um convênio com a Agência Brasileira de Inovação, a FINEP, destinado ao projeto Rede Sul Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas e Prevenção aos Desastres Naturais. É a Rede ClimaSul. O valor do projeto é de R$ 3 milhões. Foi elaborado em 2010 por um grupo da EPAGRE-CIRAM, junto com grupos técnicos científicos aqui de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. É um projeto que tramitava no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto global tem subsídios de R$ 9 milhões, sendo R$ 3 milhões para Santa Catarina, e vai permitir ações conjuntas dos três estados do sul do país para criar uma rede que poderá otimizar a aplicação dos recursos nas atividades de pesquisas relacionadas às mudanças climáticas, eventos extremos e as suas implicações nas atividades socioeconômicas da região sul do Brasil. Agricultura familiar e desenvolvimento sustentável são assuntos em Concórdia do seminário promovido pela Embrapa Suínos e Aves e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Concórdia e Região. O seminário teve uma primeira etapa no dia 4 e hoje, dia 11, continua com a discussão da sucessão na agricultura familiar. Esse seminário na Embrapa Suínos e Aves de Concórdia tem a participação da Universidade Federal de Santa Maria e também da EPAGRE, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE em Chapecó, e também a participação de Luiz Carlos Bergamo, gerente regional da EPAGRE em Concórdia. Além da Embrapa e da Universidade Federal de Santa Maria e da EPAGRE, participam agricultores e sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar na região do Alto Uruguai catarinense, hoje na Embrapa Suínos e Aves em Concórdia. A FETRAF Sul informa que algumas entidades que executam o Programa de Alimentação Escolar do Governo Federal estão encontrando dificuldades em renovar os projetos, porque a legislação do programa passou por avaliação e foi submetida a novas regras. As entidades e cooperativas devem estar cadastradas na assistência social ou no Conselho de Assistência Social do município. Segundo a CONAB, as novas resoluções cobram o cadastro das entidades beneficiadas na assistência social dos municípios. E as entidades que estão encontrando problemas ao realizar a renovação dos projetos têm a oportunidade de realizar o cadastro e efetuar a renovação até o dia 13 de dezembro deste ano. ou até julho do ano que vem, quando as novas regras estarão definitivamente implantadas. Confira a entrevista de hoje. Irrigação como política de Estado para aumentar a produção agropecuária. Essa é a ideia defendida pelo engenheiro agrônomo Luiz Marcos Bora, que é o gerente regional da Ipagre em Tubarão. Estamos tentando que ano que vem seja o ano da irrigação na região do Tubarão. Esse projeto 1 milhão, uma das partes dele, uma das técnicas é irrigar as pastagens. Esse ano vamos terminar com 26, 27 projetos de irrigação novos. E o ano que vem, pelo que o Gustavo, que está ficando como gerente lá, já está apavorado, porque a coisa vai pegar e eu acho que é o grande programa que o Estado tem que fazer. Uma propriedade que tem 5, 6, 7 hectares não pode perder nada com seca. E às vezes a água passa do lado. Então esse é um programa que o Estado tem que entrar de cabeça e fazer com que 1 hectare vale, né, por 3 sem irrigação. E esse é o que acho que é um grande trabalho para a Ipagre. Nós fazer que a pequena propriedade, o cara que tem 10 hectares, que esses 10 hectares irrigados vale por 30. E o produtor hoje não pode mais estar perdendo produção, perdendo ano, porque se o jovem não quer mais perder. Porque se o jovem perder produção, ele fica 1 ano, 2, ele vem embora da propriedade. Né? Se ele não vê futuro na propriedade, e o futuro hoje passa pela irrigação, por um sistema de irrigação eficiente, que aí ele garante a renda dele. Porque aí se chover ou não chover, se chover tu guarda, não usa. Se não chover, tu irriga. Aí tu tem certeza que vai colher com, às vezes, triplo da produtividade, e aí a renda vai ser melhor no campo. E a renda sendo melhor no campo que na cidade, ele fica no meio rural. Isso é eu acho que é o grande projeto da região do Tubarão para o ano que vem. Luiz Marcos Bora, gerente regional da Ipagre em Tubarão, você citou também a questão dos jovens. Nos últimos anos, a Ipagre apoiou muito os jovens via SC Rural na região do Tubarão. Que avaliação você faz desse projeto? Olha, nós fazemos uma avaliação muito boa. Nós foi a primeira turma de jovens que iniciamos lá o ano passado, só com bovino de leite. Terminamos com 26 jovens, praticamente ninguém desistiu. Esses jovens hoje todos vão permanecer na propriedade. Dos 26, 12 estão fazendo irrigação, já estão com os projetos prontos, já fizeram SC Rural. E esse ano fizemos mais um grupo de jovens, terminamos agora, semana retrasada. Foram em cima de bovino, em cima de horticultura e também piscicultura de água doce. Todos eles também, ninguém desistiu. Aliás, 4 desistiram, porque eles estavam muito lá no sul do estado. E também uma turma excelente, saíram satisfeitíssimos, ficaram 9 meses conosco e muito motivados, eu acho que a maioria vai permanecer na propriedade, mas é aquela história, eles querem permanecer com garantia de produção. Nós não podemos mais, ele não pode mais arriscar, digamos lá, 20 mil reais no ano para colher 60, 70, e aí ele perdeu 20, porque no outro ano ele não tem mais capital para fazer a sua lavoura. Então isso a gente tem que garantir para eles. E eu acho que a garantia da produção passa por irrigação. O Rio Grande do Sul está fazendo um grande projeto de irrigação. E montou 20 equipes de técnicos e espalhou pelo estado todo. Acho que é isso que nós temos que fazer em Santa Catarina também. Botar uma equipe de técnico em cada UGT e tocar-lhe um programa grande. Nós apresentamos um projeto para o João Rodrigues, para o secretário de Agricultura, já a região do Tubarão apresentou, já está com ele. E eu acho que o ano que vem eles vão colocar isso em funcionamento. E aí nós precisamos de gente, porque está saindo todos os nossos técnicos que especializam em irrigação, nós temos que incluir novas pessoas, novos técnicos motivados e fazer esse estado aí triplicar a área do estado sem aumentar 1 hectare de produção. Só na base da irrigação? Só na base da irrigação. Tu triplica a produção na mesma área, né? Em pastagem tu vai tirar... Pode tirar 20 mil litros de leite por hectare ano. Se tu tira 4, 5 sem irrigação, tu olha aí, tu triplicou a produção. 15 mil litros de leite ano no hectare, olha o potencial que a gente tem. E aí é aquela história, tu tem 10 anos para pagar, 2 de carência, sem juros, juros zero. Quer dizer, não tem mais por que não estar num projeto grande desse. Cisterna e açude também ajudam? Cisterna e açude, sim. Aí quem tem irrigação tem que ter reserva d'água, né? Então, aí não começar a reservar mais água, usar mais água da chuva, né? Não deixar ir embora, pegar telhados de granja, por exemplo, canalizar. A Ipagre tem que sair, tem que ser ponta nisso aí. E eu acho que nós vamos ser. com certeza. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Luiz Marcos Bora, gerente regional da IPAGRE em Tubarão. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.